já o sol se despedia. Tinha pressa e não quis ver o amor que em nós vivia. Ao cair da tarde, cruzamos o nosso olhar junto à fonte do amor. Falámos do velho mar. Ao cair da tarde, dedos enlaçados, unimos as bocas tão apaixonados. Ao cair da tarde, uma tarde de esplendor, colámos os nossos corpos junto à fonte do amor. Ao cair da tarde, dedos enlaçados, unimos as bocas tão apaixonados. Ao cair da tarde, uma tarde de esplendor, colámos os nossos corpos junto à fonte do amor. Ao cair da tarde, juntamos as nossas vidas em desejos de ternura, das nossas bocas perdidas. Ao cair da tarde, foi um sonho verdadeiro, tanto amor, tanta paixão, no nosso encontro primeiro. Ao cair da tarde, dedos enlaçados, unimos as bocas tão apaixonados. Ao cair da tarde, numa tarde de esplendor, colámos os nossos corpos junto à fonte do amor. Ao cair da tarde, dedos enlaçados, unimos as bocas tão apaixonados. Ao cair da tarde, numa tarde de esplendor, colámos os nossos corpos junto à fonte do amor. Ao cair da tarde, uma tarde de esplendor, colamos os nossos corpos junto à fonte do amor. Ao cair da tarde, dedos enlaçados, unimos as bocas tão apaixonados. Ao cair da tarde, uma tarde de esplendor, colamos os nossos corpos junto à fonte do amor.